Charles Spurgeon foi um dos maiores pregadores de todos os tempos. A sua obra continua falando até hoje. E ele conta uma história bastante interessante a respeito da sua infância. Ele diz que quando ele era menino, ele via na prateleira da sala de visitas da casa da sua avó, entre tantos objetos colocados, uma garrafinha com uma grande maçã dentro. E na sua curiosidade infantil, ele ficava pensando como que é possível alguém colocar uma maçã deste tamanho dentro de uma garrafa, ocupando quase todo o seu volume, sendo que o gargalo da garrafa é tão estreito. Num dia em que a sua avó não estava em casa, ele pegou um banquinho e alcançou a garrafa ali na prateleira e, com curiosidade, ficava examinando, olhando o fundo para ver se não havia alguma emenda na garrafa. E ele notou que a garrafa nunca havia sido cortada ou quebrada, não havia sinal de cola ou de solda. E ele continuava achando aquilo o maior mistério de toda a sua vida. Como? Como alguém poderia ter colocado uma maçã tão grande dentro de uma garrafa? Quando ele perguntava à sua avó, ela sorria e fazia mistério e não lhe dizia nada. Mas, como Spurgeon era um menino muito observador, um dia, andando pelo quintal, pelo pomar, ele viu na macieira algumas garrafas amarradas e colocadas nas pontas dos galhos. Então ele se aproximou e notou que dentro de cada garrafa havia uma minúscula maçã que estava crescendo e iria se desenvolver dentro da garrafa. E quando ela atingisse o tamanho de ser colhida, seria retirada junto com a garrafa, e aí estava respondido o mistério. Ele compreendeu, mais tarde, quando se tornou pregador, que assim nós devemos fazer com as crianças, ensiná-las desde pequenas o caminho que devem seguir. Porque depois que crescem fora da casa de Deus, fica mais difícil colocá-las novamente naquele recipiente protetor e santo. E eu também quero registrar nesta bela ilustração que você precisa estar dentro da casa de Deus o mais cedo possível para ser protegido de todo mal e para crescer dentro de um ambiente saudável, um ambiente de proteção. Deus quer te guardar, Deus quer te proteger, especialmente nestes dias, quando se aproxima o momento de uma grande tribulação que há de vir sobre a terra. E a maneira de você se guardar, de você se proteger, é guardando a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus registrou em Apocalipse 3:10: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Mistério é este. Você guarda a palavra de Deus e esta palavra também te guarda. E ainda para registrar que você deve vir o mais cedo possível e se abrigar na casa do Senhor para que Ele te guarde porque este é o tempo favorável. No livro de Isaías, capítulo 49, verso 8, encontramos Deus falando o seguinte: no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, para restaurares a terra e lhe dares em herança as herdades assoladas, para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas: aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos terão o seu pasto. Nunca terão fome, nem a sede, nem a calma, nem o sol os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Assim como a maçã, para crescer dentro da garrafa, precisava ser colocada ali no início do seu crescimento, assim também você, para crescer dentro da obra de Deus, na casa do Senhor, precisa desde já se colocar dentro dela. E o Senhor promete que Ele mesmo te guardará. Salmo 121, verso 5: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.